이모님 마우스 시원히 생활을 갖. Cego, fiasco, torre, jambo, toque, remetido, 17, vento, 30 graus, 9 mais. 3 graus, toque, remetido, na 1, 7, o cego, fiasco. Alfa, 3 graus, toque, chame, para ingresso. 04 do Colégio 23, chama o controle, não me dá ver na fila 8. 208-3304, obrigado, Matheus. Bravo, Alfa, Hotel, chame transponder 0224, suba para 350010, ajustando 1021, situações visuais. Tempo da base para decolagem. 2500, está formando à direita para a proa 280, liberando formação. 4304, contato radar, sua número 360, após 2010, direto Lepa. 7, mora Lepa, está 3304, obrigado. Número 4, autorizado, decolagem no zero, vento, 20 graus, no 49. Tráfego posição de 11 horas, 2 milhas rumo nordeste, cruzando 060 para 2010, braço 737-700. 7 para 7, para 3304. Vamos 230, falando tráfego posição de 2 horas, 20 milhas rumo oeste, cruzando 4700 para 360, 1-320. Centro do tráfego nordeste. Para interceptar a chegada do Médio Ona, para o Esquitap e Boa Tuna, para o procedimento de eletroexplosivo, pistola 0, ajuste em salvador no 021, vento com, de 100 graus com 24 mais. Ele manda o mapa, tudo bem, decoragem no 7, vento no 00 graus, 23 mais. Segundo, você acha que tem condições de abandonar as férias sobre o setor de agilizar, para repor o nome 7? Tá presente, agilizando para passar esse ferro, tá? Sim. Eu acho que eu estilo 4 milhas para a posição Coral Mate 100, chame Ilhéus 120 decimal 1. Próximo, please. Trafego nas imediações da curta que está longa, final da pista 17, fica atento. Ao ar o teatro. Sim, de bravo. 04, chame de São Francisco, 128, decimal 8, teatro 35, decimal 3, então 3, 04. 328, São Francisco, 3, 3304, bom dia. Autorizado, gol na 230. 2307, complete aproximação, todo no 9, 9, 0. 2171, mais quantas milhas para termos de desvio? 8 milhas, 2171, vai atingir o 040. Mais 8 milhas para termos? Afirma. 7. Controle 108. 2-1-1. 10-2171. 10-2171, 0-2-1. 10-2171, 2-1-7-1. A chanela 270, inicia o sol 230, mais número 5. 7-7-0, vazando nível 1-7-0, tem que colocar no mar. Azul 2-7-8-0, controle salvador, chame identificação, décima terra 0-6-2-0, ajuste 1-0-2-1, voando com média, inicia o sol 240, mais. Aguardando o serviço. 5-0-6, confirmo, ficha livre? Invista em controle salvador, recebe autorizado até nível 120, reporte em contato bilateral com a rádio 070. Alô, esse é a Gofiós, que é autorizado por Fono 7, o vento 110 graus, 20 mais. Prego o Fono 7, que é a Gofiós. 0 direto 0. 2171, tráfego posição de 12 horas, 20 milhas, rumo este, mantendo 4 mil pés, Eco Charlie 37. 7271. Boa, poderia confirmar a mensagem pro Azul 2780? 2780, cumpriu o controle de Salvador, descida para o 060, voando com o médio. Primeiro sim. Gente, voa com o médio. Décima TNV 0620, ajuste 1021 em Salvador, em Bonédio intercepta a chegada Bonédio 1. Gente, 060, seria uma questão de mensagem? Reduz, quando está descida, desceu com 220 marchas, é possível? Ah, sim, 220 marchas. Gente, décima TNV 1200, é possível? Seja 100, azul 2780. O Xalene é 350, vetor sequenciamento, curva esquerda, proa 010. O limite é o curso localizador, o Xalene é 250. Tudo para o Xalene é 250? Já bata. Vetor, o é 250. Esquerda, proa 010, limite é o curso localizador, o Xalene é 250. Informa chuva forte sobre o campo. Confirme? A torre informa chuva forte sobre o campo e... Qual é o que está então em dona, pode ser? 900 pés com 3 mil de visibilidade. Pega na aproximação? Não, negativo. Chuva forte, negativo. Sete. Traz um alto até o campo. Escuta. Você traz a mensagem anterior? Afirmo, 910 com 3 mil de visibilidade. Pegue na aproximação. Terceiro na aproximação. consegue na aproximação para a pista 9? Sim. Certo. Pista 3.000 pés, ajuste 021 no Bravo Foi. Pista 3.000 no 021 no Bravo Foi. Pode manter 3.000 em cima de Duna aqui ou 2171? O 2171 está sendo descontinuada essa aproximação, curva esquerda para a 020, programa em ordem para subir bom, condições de subir para 4 mil pés. 4 mil, esquerda 020, gol 2171. Hotel, chame final Salvador, 119, decimal 8. 1198, grava o hotel. Telema 250. Precisa. Eu informo a chuva forte sobre o campo, teto 900 pés, com visibilidade 3 mil metros. Condições de seguir na aproximação? Vai proceder, né? 250. É 250, número 2 na aproximação. Segue para que eu vou agora a posição de 2 horas, 1 milhas, cruzando o coração. Rumo oeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, o Eco Charlie 35 helicóptero. Deu aqui. Eu chamei 6250, mantenha a presente pro e chame final 119 decimal 8. Azul 2780, controle. Possível, fui controle 2780. 2780, teto de 900 pés com visibilidade 2 mil metros, chuva forte sobre o campo, segue na aproximação. Vai reduzir, seguindo o possível até dura. Certo. Controle 12171. Cruze para 200, cruze para 3 mil pés, um ajuste no 022. Cruze para 200, cruze para 2 mil, ajuste. 3 mil pés, um ajuste, 1022. 3 mil, 1022. Controle, Papa Romeu da Alfa Hotel. Papa Romeu Bravo, Alfa Hotel, voando direto, Duna, 62 mil pés. Direto Duna, descendo para 2 mil da volta. 3663, decolou os 35, chame o controle 120 decimal 8. Bom, trabalho, obrigado. Hotel Mike Vito, plano cancelado 1235, desce para o estudo de tráfego de Feira de Santana. Reporte cruzando 4 mil pés. Uma boa, 3663, são voo. 133, correção, tanto 3663, contato radar, subiu 340, direto em letra. 340, letra, obrigado, 3663. Tanto 7204, chame 7 Recife, 125, decimal 1, plano 23, decimal 8. Desvio, já reporte ao terminal, aguarde o Provo Amonte. Reporta reto, obrigado. Estou pela direita. Controle o Azul 2780, vai atingir o atacado. Azul 2780, ciente do seu sequenciamento, curva esquerda para 360, seu limite ao curso localizador. Esquerda 360, limite ao curso localizador, Azul 2780. Tá, toma para reduzir, tá com 170 mais ficado. Ciente, grato, Azul 2780. Mas qual a cena, senhor? Deixa eu manter a 3.010 com 1.021 com a ajuda de 1.010. Posição, deixa eu manter o nível 050. 050, ajuda de 1.010. 0. 1.2080, grato, azul 9.222. Meu nome é 2.050, forma fonte de posição de... 2 horas e 12 milhas, no rumo ao sudeste, sudeste. O Airbus 3, 2 horas, mas temos 3 milhas. Gente, vou 2 horas, 7 horas. Aguarde informações sobre melhorias em Salvador, ok? Aeronave já tem informas, cerca de 900 pés, com visibilidade de 4 metros, sem chuva. Tá ok, estou aguardando para prosseguir, ok? Sim. Pós 2000, direto, Delta, subindo 3.0, azul, 9222. Azul 2780, mantendo pela 360, 8000, mais um detalhe, eu tenho para escutar. Sente azul 2780, mantendo escuta de controle. Sente 2780. Tutui o cruzamento entre Duna e Simbra para não interferir com os tráficos de aproximação da pistola de assente copiada. Vai manter a sobre voo por um minuto aqui, senhor. Sente, ó. Estamos de agora com um tráfego nas imediações de Duna, estabilizando agora o curso localizador. Tome a prua norte da presente para não interferir com o tráfego em aproximação. Vai manter para norte, Brão. Controle Salvador, azul 9222, está mantendo a prua 256 para entrar a formação. Azul 9222, prua 256, viu? Afirmo, 22. A prova é 2 milhas. 7 por quantas milhas? Aproximadamente umas 10 milhas. 79222, reporte ao término de desvios, é a prova da Elef, em caso de falha de comunicações, a cruzar 090 está autorizado na Elef. 7, reportará ao término de desvio, caso de falha, cruzar 090, é a prova Elef, o azul 9222. 3663, chame sempre Recife, 125 decimal 1, alterno 23 decimal 8, coordene de juiz com o sempre Recife. O 3663, um bom fim de semana, obrigado. Finalmente. Que Bravo, Bravo. Fechou, desce para 3 e o teste. Está descendo, 3 e o teste, não fechou. Para informar se é tráfego à sua esquerda, um helicóptero próximo à cabeceira auxiliar não interfere. O eixo encontra-se aproximadamente 500 pés. É, chegou, bravo, foto. A palma está em geral. Mas quanto, bravo? Sudoeste, o Corinthians, Sudeste, o Boa 737, passando 3.000 pés, Sim, 780. Beta Bravo. Torre, o Bravo Hotel passou o marcador externo, trem fixo visual com campo. Gente, Papa Romeo Bravo Alfa Hotel. Bravo 19, estado continua a aproximação, aguardando contato com gente. Código 270, limite radial 220 do Zé Rio de Salvador. Deixa para o 4.7, um ajuste no 022. Gente, nova limite radial 290, descendo para 4.270. Até quando você chegou até no lugar? Ponto zero, reduza para 1.0. Ele está voando com 7.0, aqui 2.7.0. Gente. Romeu, Bravo, Alfa Hotel, traço avançado, autorizado voo, sistema 0, vento 080 graus, 109, ajuste no altímetro no momento na 022. Gente, do ajuste, se autorizado, cancela da presente e prossegue com base para a direita para o grupamento aéreo Bravo Alfa Hotel. O Bravo Alfa Hotel vai prosseguir para o Castilé? Afirma. Gente, tem condições de prosseguir direto para o Castilé, o Bravo Alfa Hotel? Afirma. Gente, o Bravo Hotel é previamente autorizado para seguir direto parte do GRAE, reporte de solo controlado. Só para informação, temos o salvar o metrô de Bravo, um helicóptero, próximo a aproximadamente umas 3 milhas da cabeceira, auxiliar. Gente, do tráfego não vai interferir o Bravo Hotel. Azul 9222, chame São Francisco, 125, decimal 1, alterna, 123, decimal 8, 1. 251, 238, concentro no Recife, agora azul 9222, graças, concentro. Seguir para 2000 ou 2171? Atualizar 2000, pede São Estabilizado, vou 2171. 2000, vou dar a estabilização, 2171. Lembra 2-0 Torre, 1 com 8, décima 9. 2-9-6, obrigado. 2-6-6-2-0, bom dia. 3-6-2-0, bom dia. Continua a aproximação, parte visual com o campo. Ajuste ao altímetro no momento, 9-0-2-1. 9-0-2-1, reforçará a visual com o campo. 3-6-2. Papai Romeu, salve de Abravo, Torre, que siga. Cruzamento 3, atingido o Tauro. Gente, Papai Romeu, Tauro de Abravo, aguarde o estado cruzamento. Mantenha a posição próxima aproximadamente 1 milha da cabeceira auxiliar e reporte visual com airplanes da Avianca, prosseguindo para a ponta pistola 0. Mantenha o ponto 0 da 0. Para informação de tráfego à sua esquerda, o helicóptero aproximadamente a 500 pés, aproximadamente uma milha da cabeceira auxiliar não interfere. Tráfego de avistado, autorizado com o pistola 0, vento 080 graus, 109. Afirmativo, tem a troca de 1-0-6-2-5-0. Estamos de abraço mantendo o setor e aguarda autorização para o cruzamento da sinal da 1-0 sobre o eixo de decolagem da 1735. Aguarda autorização para o cruzamento da 1735. Estabilizado com 2171. 2171, torre. 1-1-8 do final 5. 2171, 2171. O ritmo do bravo não é pra lá, né? É, só tá aumentando de horário, mas escuta aguardando o transferência. Afirmativo, B31. Canal 631 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, 631. Gente, o Palme está no dia bravo, aguarde transferência para o controle, não me escuta. A Palme está no dia bravo, prossigo com a proa do farol de Chapuã. No solo, ao 50, ali pra pista, me controle só na frequência 121, no decimal 9. 1219, obrigado. Papá Romeu, Sango, Índia Bravo, na presença do controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. Alcheira 631, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 0-0 graus, 1-0 mais. Autorizada a decolagem, pista 1-0, 631. Eu falei que mais chave, meu senhor. Quer botar na conta do setor, Brão? Pista livre. Guarda. Salvador, traz referência no 1-0-2-1, reporte no setor. Quer botar na conta, sobrevoo, Brão. Decola 252, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, Oxiné 6319. Controle Salvador, Oxiné 6319, passa 1500, desce na redação, vou com o nome. Oxiné 6319. 1021. Oxiné 6321, desce a gente zero. Controle Salvador, Xené 6-1-1, passa 1500, saída São Rogono. Xené 6-1-1, contato Radar, sobre 360, direto Leda. 360, direto Leda, Xené 6-1-1. Oeste Triângulo de Braços. No solo 53, olha pra ficha, me controle solo na frequência no 21 decimal 9. Pode confirmar as condições da ficha. Tá bom. Gente, vai ser informação. Agora está alterando o visual. Confirme intenções. Piano, console, olhe para o zero. Azul 27, 80, transporte, alta, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Azul 2780, no solo. Ao 57, ali para a ficha, me controle só na frequência 1219. Sente, só 1219, já conta agora. Romeo Novembro, Fox Trot, está autorizado a falar de Cristiano Zero, 580 graus, 07 mais. Chanel é 3-1-1, chame-se a Preciso no 25, décima 1, terra no 23, décima 8. 59, chame contra a instaladora, frequência 120, do sinal 80. 120, 80, telefone Salute. Controle Salvador, vou papar Romeu, telefone Salute. Papar Romeu, novembro, Fox Trot, está um contato radar, subindo 320, pode 2, não pega o direto elétrico. Pode 310, direto elétrico, não vem para o campo, subindo 300. Sabe de Abraão? Sim. Tempo para Eco, atenção sobre o próximo Orlando Gomes, aqui o senhor, na escuta da mais. Eco 06, autorizar ataque via pista, reporte alinhado pronto, cabeceiro no zero. Controle Salvador, sua identificação, desse mantém o 050, ajuste no 021, chegada boa média. Localizador curva esquerda foi 0620, direção para 2010, ajustando 021, nível elétrico, faixa 2A. Olimpo 06, autorizado a decolagem, pistão 1 a 0, vento 080, grau 05 a mais. Última informação, Olimpo 06, não foi copiada, última informação. O circuito pela esquerda, o Olimpo 06, o circuito padrão. Papá Romeu Tango de Abraço, Torre. Autorizado, prossegui direto para Enrimar, o Papá Romeu Tango de Abraço. Tango Bike, Bravo, uniforme, ajuste altímetro no 021, reporte no ponto zero da Papá. Olimpo 06, decolado ao 08, reporte na perna do Zendão na 0. Zendão, piste no 0108, pelo meio. Então, o Mike Bravo de forma autorizada, ingresso pistola 7, reporte alinhado e pronto. Tente para formar o Tango de Bravo, curso por conta em lixo, reporte em solo controlado. Olimpo 06, está no ponto, tá. Na perna do vento, pista 0.500 pés. Olimpo 06, prolonga a perna do vento da 1.0, agora a autorização para girar a base e evita o tráfego, vai prosseguir para a decolagem na pista 1.7 com o cruzamento do campo. Afirmativo, Olimpo 06 vai prolongar a perna do vento. Estamos a Bravo, considero o saldo no ONU, livre corte. Passava Mike Bravo, uniforme pronto. Passava Mike Bravo, uniforme autorizado, colégio pistola 7, vento 100 graus, 07 nós. Olimpo 06, autorizado, gira base, aguarde autorização para novo toque remetido, pistola 0. Olimpo 06, autorizado base, faz autorização.

Olimpo 06, reporte na perna 200 da 10 a 1500 pés. 10 a 10, 1500 pés, 06.